Porra, dá pra tocar no meu tempo? Porra! Hein, ô Thiago? Caraca, erra tudo, cara. Toca essa porra direito. Vou tentar. E aí, ô Lima, já afinou a porra do violão, cara? Calma, cara, tá afinando. Caraca, e quem é que acabou de chegar aqui? Quem é que acabou de chegar pela porta? Quem foi? Quem é esse cara? Opa, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí. Tava no caminho aí. Mas eu cheguei. O que você toca? Ah, o que colocar na minha mão, tô dentro. Vem cá. Pera aí, fala aqui no meu ouvido. É o quê? O que chegar na minha mão? Ah, rapaz, tá pensando o quê? Tá na casa da mãe Joana? Entre de novo, limpa o pé e fala direito. Tudo bem. Estamos aqui começando mais uma Euterpe Despedaçada e vamos falar hoje aqui sobre o maestro, esse papel com base no filme Whiplash, né, Thiago Malta? Sim. Já pode sair do papel, cara. Sim, pronto. E aí, Lima, viu o filme aí, gostou? O que tu achou? O filme como filme é bem legal mesmo. É, né? Vale bem a pena ser visto, né? E estamos aqui hoje com um convidado que já foi super bem recebido, com tapa na cara e tudo. É o Lima do Mal, a alpaca aí, ó, maldita do Panzercast. Buenas noches, pueblo, beleza? E aí, cara? Tamo aqui aí, vamos ver se os tapas diminuem, não, né? Que já. Os dois tapinhas já tá suficiente já. Já tô no tempo. Então, pessoal, vamos fazer esse cast aqui, lembrando aqui que todos aqui são músicos, já passaram por alguma experiência do tipo, ou com maestro ou com professores. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse cara, essa figura, e discutir se esse cara do filme foi muito exagerado, se é isso mesmo, se alguém já viu esse tipo de coisa. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sinopse do filme. Então, caro chileno, você poderia falar um pouquinho aí sobre a sinopse? Beleza. Bom, o filme é o seguinte. O filme conta a história do Andrew Newman, interpretado pelo Miles Teller. É um baterista de jazz que estuda numa das melhores conservatórios do mundo, que fica em Nova York, certo? E lá ele encontra o Fletcher, interpretado pelo J.K. Simmons, o eterno... J.J. Jameson, nos filmes do Homem-Aranha, né? Uhum. O maestro que se torna seu mentor e algoz. Aí ficam algumas perguntas, logo aparecem e colocam tensão entre os dois. Há limite para se criar um gênio? Quanto esforço e humilhação precisamos passar para ser o melhor em alguma coisa? Existe conquista sem trabalho duro? Isso. E esse filme, ele tem algumas curiosidades aí também, né? Por exemplo, essa cena do tapa, por exemplo, que a gente começou aí até encenando, ela realmente foi treinada, mas o tapa para valer foi o da gravação mesmo, né? E tem outras coisas mais, por exemplo, que o próprio ator, né, o Miles Teller, ele tocava bateria mesmo, então ele teve aulas... Tipo, 4 horas de aula por dia para poder melhorar a técnica dele e gravar o filme, né? Também tiveram outras curiosidades do tipo as cenas em que ele fazia o rufo, né? A batida, e que a cena não foi cortada, ela foi gravada até que o ator realmente ficasse esgotado, né? Por último aqui, a última curiosidade que eu posso trazer é que a história ela é baseada num fato real, né? Porque o próprio diretor, que é o roteirista também, né? O Damien Chalese, ele quando era integrante da banda no ensino médio, ele passou por uma situação em que tinha um instrutor da banda que tratava, parece que ele, da mesma forma que o maestro trata o baterista no filme, né? E aí, sem contar também que no primeiro filme dele... que é o Guy and Madeline on a Park Bench, fala sobre o trompetista de jazz, né? Então, acho que, no fundo, a música sempre é representada no seu trabalho, né? Sim, sim. Malta? Tô aqui. Quer falar? Fala do curta. Tem um curta que é melhor que o filme. Porque é mais rápido. Porra. Lima, alguma curiosidade? Ou? Não, é curiosidade que o filme acabou sendo premiado e tal, e foi interessante que ele levantou muita discussão. Teve gente que usou o filme para discutir outras coisas, né? Não só analisar o filme em si, né? Mas é o mesmo que a gente tá fazendo aqui agora. Sim, sim. É, porque aí a gente não vai... o cast de hoje é muito parecido com aquele de funk que a gente fez. Aí a gente vai pegar um tema e vai debater em cima dele algumas questões. A gente não vai contar o filme, até porque tem outros casts aí. Parece que até no Cinecast tem um, né? Do Whiplash já, né? E tal. Então agora, em vez de ser quem tem medo de funk, é quem tem medo do maestro. Quem tem medo do maestro. mas só... Pra ser menos babaca ou falar direito do curta, o curta que primeiro fizeram o curta e pela inspiração do curta, pela premiação do curta, que resolveram fazer uma obra mais completa, fizeram filme. Mas é só isso que eu me lembro. A gente vai começar aqui falando dos maestros durões, né? Então tem alguns momentos no filme aí, como por exemplo, quando ele grita com o baterista, né? Que ele, pra tocar no fucking tempo dele, jogando e também jogando a cadeira em cima, né? Tem vários momentos aí bem agressivos do maestro, né? Vocês têm alguma cena que vocês gostariam de destacar, assim, que foi marcante pra vocês? Olha, eu acho que a cena dos tapas, né, do My Fucking Tempo, acho que pra mim foi a que me deixou tenso. Que marca o tempo na cara dele, né? Nossa, você... Porque antes disso, você tem uma cena anterior que mostra o cara do trompete, que até o maestro meio que brinca, mente, na verdade, né? Uhum. Ele é outro moleque, mas ele falou, bom, o cara se fodeu, falou, assumiu a culpa, mas não era ele. Mas essa do tempo, o tapão dói. Sim, a cena do gordinho que... Que é um gordinho, né? E que é exato. O mesmo do curta, que é o mesmo do curta. Alguns é amigos, ele não errou, o maestro pergunta pra ele se ele tá desafinado e ele fica coagido e acha que é com ele e manda ele sair da orquestra e, na verdade, quem tá desafinado era o outro, né? Uma cena também que é tensa foi quando ele chama o cara pro ensaio, né? Porque fala 6 da manhã, né? Tudo, o negócio começa às 9, faz o cara ir no primeiro dia do ensaio às 6 da manhã, tipo, é muita coisa de estagiário em empresa, né? Sacanagem, já começa sacaneando, né? E tem uma coisa que esse filme assusta, né, cara? Porque o J.K. Simmons, vocês assistiram aquela série Prison Break? Não, sim. Não, eu não assisti. Cara, eu lembro dele em Prison Break, então faz o filme ficar mais estranho ainda na minha cabeça, mas tudo bem. Mistura as duas coisas aí. Teve um amigo meu que falou que via ele fazendo muita comédia, né? E aí era estranho ver ele fazendo aquele filme. Era muito estranho. Mas aí teve algumas cenas, né? Por exemplo, essa coisa dele xingado, bullying. Mas tem uma parte do filme que ele começa a utilizar usa 3 bateristas, né? E fica alternando entre os 3 bateristas. Mas ele utiliza isso meio que para incentivar um a ser melhor que o outro, né? Tem essa parte aí também. Sim, que... Exato. Que marca aí, que a gente vai falar mais tarde sobre essa questão de ensino, né? Se bem que isso é uma parte, eles colocaram como se fosse uma coisa absurda, ó, meu Deus, ter bateristas substitutos, isso é uma prática comum ter isso em orquestras. Principalmente pro ou baterista, ou timpanista, ou responsável pelos barrafônicos, você vai ter mais de um. Até pra você poder alternar, pra acontecer alguma coisa, não é sempre aquele, não é igual um corpo de violinos ou de violas, que tanto faz se falta um, que tem uma renca de mais um monte de imbecil lá, encher o saco. A baterista, percussão é coisa séria. É o que dá alma. Coisa séria. É 50 compassos em pausa, tem que contar direito, né? Tem que contar direito. Essa piada é velha. Pega outra. Essa é velha. Essa mas o ouvinte não conhece, né? Mas falando a parada, é normal ter essa prática, você ter mais de um pra mesma função. Tem, no caso ele utilizava, parece que 2 bateristas eram normal dele, né? Mas o esquema dele utilizar um cara pra poder incentivar o outro, né? Que ele até mais na frente do filme vai falar, que eu usei, eu não lembro o nome agora do personagem, que é aquele ruivo, né? Rentinho. Isso, ele, eu usei ele pra poder fazer você, você crescer, né? Tipo, te incentivar a crescer, a ser melhor que ele. Mesmo a parte do palco, né? Vai o cara pra apresentar só, a primeira coisa que vira. Você acha que eu sou idiota? Eu sabia que era você. Nossa, aquilo. E manda uma música que o cara não sabe, que ele sabia que ele não conhecia, que ele não tinha ensaiado, né? Exatamente. Ah, tem uma outra curiosidade também: o Whiplash, que dá o um nome ao filme, né? Ele é uma música assim, muito conhecida entre os jazzistas, que é uma música em 7x8, né? Quem entende de música aí sabe que 7x8 não é um compasso muito convencional, né? Principalmente para violistas, né? Que para percussionista a gente tira de letra, mas tudo bem. Ah, é? Seria o que um 7x8, ô Lima? Pra mim, 7x8 é você juntar. É como se fosse um compasso normal de 4 tempos, só que você tira o meio final. Meio final. É pontuado, né, cara? É um compasso com pontuado. Um negócio você assim, pode. Né? É que assim, dá pra tocar tipo 4 mais 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, né? Quebra, né? Fazendo essa quebra. Mas em jazz, quando usa 7x8, normalmente é pra dar impressão que o compasso tá quebrado, assim. Tá lá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vai ter um forte e no meio do compasso vai ter um meio forte, que depois vai subir pro forte de novo. Tem um compositor que fazia as coisas do tipo, era o Radamés Inátali. Ele fazia umas coisas assim, meio troca de compasso e compassos desse tipo. Sim. É bem estranho. Acho que de repente a gente podia soltar aí Whiplash, né, Thiago? Tranquilo. Então vamos soltar ela pra gente passar pro próximo bloco. Até bom pro ouvinte não confundir com aquela música da Jovem Guarda, né? Caraca. Da Jovem Guarda? Tô aqui esperando o nego gritar um clássico do Metallica, eu quero falar de Jovem Guarda, porra, Thiagão. Caraca. Porra, Thiagão. Vai o Flash aí na vitrola. Pessoal, vamos falar aqui, vamos contar alguns causos para poder certificar se realmente esse filme aí contou um pouco da realidade, né? Porque quando ele foi lançado e tal, eu vi um professor da UFRJ, que é músico e tal, ele até comentar, não, isso não é verdade, eles estão denegrindo, estão sujando, tio do denegrir, que denegrir não é politicamente correto hoje em dia, eles estão sujando a imagem do músico e tal, e aí algumas pessoas foram contestar lá no Facebook dele e tal, que era assim mesmo, que tinham passado por isso, né? Então, esse segundo bloco seria pra gente contar alguns causos aí, se a gente já viu coisas do tipo. Então vamos começar aqui, ó, Thiago Malta, que você lembra aí da sua vida de músico que você tenha visto que seja parecido com o que aconteceu com o filme? Cara, eu acho que minha opinião é um tanto diferente, porque eu sou aquele cara chato, sabe? Que eu sou o do contra. Você tem uma banda chamada só pra contrariar. É verdade. eu não acredito nesses mimimis, eu não acredito em bolha, eu não acredito nesses bando de besteira. E eu acho eu aquele maestro louvável, quase. Louvável? Eu tive um professor na Vila Lobos de percussão, que era muito semelhante a ele. Tu chegava, claro que isso é um filme, então eles exageram muito. Sim. E graças a ele, foi a minha formação, porque ele ficava em cima e gritava e xingava. Uhum. Nunca tacou nada na gente, mas já mandou a gente... Volta, sai daqui, você não entende porra nenhuma de percussão. E era aquilo. E pra mim é um mestre. Seria a sua metodologia hoje? É, agora o pessoal fica, ai meu Deus, ele gritou comigo. Ai, olha a pedagogia, olha isso, olha aquilo, olha, vou Paulo sofrer. Paulo Freire. Ah, o garoto suicidou porque ele gritava com você. Olha, não pode gritar com um aluninho, não. Ah, vai se foder, pelo amor de Deus. É palmatória, levar porrada. É professor, mestre, tem direito de doutrinar. Ele tem autoridade dentro de sala de aula. Sim, sim. Claro que aquele é um filme, então vai hiperbolizar. Nunca fiquei com a mão sangrando. Peraí, deixa eu ver. Não, nunca fiquei com a mão sangrando na sala de aula. Uhum. Mas ele exigia o máximo potencial da gente. E aquele cara queria isso. Tranquilo. O ator ficou. Ele. Parece que a cena do sangue realmente sangrou a mão dele. Não. Já sangrou minha mão tocando escola de samba. Olha só. Já ficou assim, porque tu não podia parar. Uhum. E ficou assim. E bola pra frente, se não quer aquilo, senão pede pra sair, não fica chorando, reclamando, ai, eu vou largar minha namorada porque minha mão tá doendo. Ah, não, mas caraca. Mas peraí, o cara largou a namorada pra continuar estudando. Ele é fraco. Que é aquilo, né? Acontece. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Que a namorada do cara é a Supergirl. É verdade. É um perigo, né? Ficar esperto, né? É um perigo. Não, detalhe, larga a namorada, depois resolve voltar, e aí o que acontece? Aquele famoso toco, né? Tipo, ah, vamos marcar pra você, vamos sim, eu vou falar com meu namorado. Ela foi ótima, ela foi bem feito, otário, bem feito. Perdão, eu falei bem feito. Mandou bem. Eu falei bem feito da hora, eu falei, cara, bem feito. E aí, Alexandre Chileno, o que você tem a contar? Você aprova, discorda? Ou em casos que você tenha passado aí que sejam parecidos com o do filme? Olha, eu sou da parte mais from hell aqui, eu ouço death metal extremo. E acho que em algumas situações você tem que ser um pouco mais agressivo. Principalmente no meio metal, que o pessoal é bem preciso. Principalmente tem muita banda de death metal extremo que toca incrivelmente rápido, o cara tem que se dedicar mesmo, né? Eu nunca passei por uma situação como essa, apesar de ser um baterista meio sem vergonha, mas já, assim, tapa eu nunca tomei, mas uma tirada de sarro, né? Tipo, ficar falando assim, ah, quer tocar rápido? Quer tocar rápido igual metal extremo ou quer tocar rápido igual bandinha de metal farofa? Outro lugar, entendeu? Então os caras zoavam assim. Então, dependendo da situação, tem que ser assim. Porque o moleque, ele tava com sonho. Ele sempre falava assim, não, eu quero ser melhor que ele. Eu quero estar no mesmo nível que esses bateristas que eu gosto, né? Sim. Então, você tem que literalmente dar a mão à palmatória. Deixa eu aproveitar que você é baterista. O que tu achou das técnicas do filme? Porra, bem legal. Bem legal. Ele retrata bem as técnicas do... Sim. Né? E o interessante é que o ator aí, a gente falou no começo, né? Que ele é realmente um músico, né? Sim. Toca mesmo. E, poxa, mandou bem, né? E quando começou, no final do filme, começou a tocar aquela cara... bem animado, eu falei, caramba, parabéns. Quantos bateristas não devem ter tentado tirar essa música depois do filme, né? Porra! Eu não conhecia, eu vou te falar a verdade, que meu repertório nunca foi de jazz, até porque meu instrumento não era de jazz, mas eu não conhecia as músicas, gostei bastante, passei a conhecer depois do filme. Olha, eu também não, e nossa, já fui atrás da trilha sonora já comprei meu CDzinho já, e porra, show de bola. Tá tirando já? Tá tirando? Não. Eu continuo aquele metal farofa mesmo. Antes do filme eu acreditava que eu conhecia mais de jazz. É, aí... Mas o filme deixou eu extremamente boiando e eu... Caraca, conheço porra nenhuma. As músicas do filme também não conhecia. Porra nenhuma. Ah, claro, o Whiplash você achava que era só nome de site. Nome de site, né? Dá nisso, né? Mais algum caso, ô Chileno? Que você lembra, assim? Ah, não, olha, felizmente não. Felizmente não. Felizmente não. E aí, Lima, os seus causos aí, o que tu achou? Que tu acha que é maneiro isso aí, não é? A gente vai falar mais na parte depois, quando a gente for falar de ensino, né? Mas tem basicamente duas posturas para dar aula de música, né? Essa é uma delas. E acontece, eu conheço o caso de, aqui na minha cidade, de uma orquestra que o maestro, há um tempo atrás, uma orquestra de alunos, né? Ele jogava sapato mesmo, os alunos. Isso era, se desafinasse muito, normalmente ele ficava a maior parte do ensaio afinando o instrumento, né? Se alguém desafinasse, ele jogava o sapato na boa. Tá certo. Jogava sapato na boa. Certo. No caso, tem um caso real da USESP, que na época que tava o John Nashlin, os músicos passaram a tomar propanol e outros remédios cardíacos pra evitar estresse. Porque era comum, ele errou duas vezes e demitiu o cara na hora. Como a USESP tinha um contrato. Tem um contrato que o cara abre tipo uma microempresa pra trabalhar lá, né? Então o cara não tem direito trabalhista. Então o cara errou alguns ensaios consecutivos, é demitido na hora. Errou na apresentação. Justo. Tá certo também. Tá certo também. E é justa causa, então, né? Então, o cara não é concursado, o cara não é funcionário. Ah, ele entendi. Tem uma empresa que presta serviço. Então não existe essa de justa causa. Ah, sim, sim. Alguns anos atrás, acho que tem quase 10 anos já, um contrabaixista da USB, ele se matou enforcado no quarto dele, né? E aí ninguém sabe exatamente porquê. Aí falaram, até o estresse da temporada, né? De estar tocando e tal. Então, caracoles. Ele teve esses casos. Tem muito. São muitos, né? Mas tem casos. Mas, o Daniel, suicídio por estresse do trabalho, você vai ter em qualquer área. Qualquer área. Então, coincidentemente, eu estava lendo um estudo sobre a França, sobre suicídio na França envolvendo trabalho. A estatística lá está alarmante. É um suicídio por dia no local de trabalho. Isso qualquer trabalho. Qualquer trabalho. A baixista também vai se matar, a baterista. É normal, as pessoas se matam, as pessoas... É normal. Infelizmente as pessoas uma hora piram. Algumas. Não aguenta a pressão. Então é melhor levar a sapatada ou mandar ser demitido do que o cara se suicidar. E você, Daniel? Então, eu coletei... O que você acha dessa boberite toda? O que você acha? Então, é complicado, né? Assim, depende muito do aluno. Eu acho que depende muito do aluno. Tem aluno que, se você agir dessa forma como o maestro fez, é super antididático. E tem outros que vão ser mais motivados se você agir dessa forma. Então tem muito um jeito, né, de como dar aula, né? Eu confesso que às vezes eu tenho aluno que merecia ser tratado dessa forma aí. Mas felizmente, eu dando aula, eu nunca precisei dessa postura assim e tal. E sempre tive alguns bons resultados. Mas assim, eu coletei algumas coisas que eu vi, né, mais relacionadas a maestros. Por exemplo, coisas que aconteceram comigo que eu vi, né? Uma delas, não vamos dar nomes, né? Vou chamar esse maestro de um nome fictício, que vai ser Manuel Menezes. Manuel Menezes? Manuel Menezes é um maestro que eu fui no Lisboa, né? E ele... Não, cara, vai que dá processo, né? Manuel Menezes não vai dar nada. Mas a gente foi num festival, que todo festival, assim, você tem aulas, né? E você tem uma prática de conjunto, uma orquestra. E ele tava regendo uma dessas orquestras. Eu lembro que um dia antes, já tô, tá ecoando na minha cabeça o Thiago falando que tá certo, é isso mesmo. Um dia antes da apresentação, o violinista não conseguia tocar. Aí ele começou a gritar, ó. O quê? Você não tá conseguindo? Tem que conseguir! Tem que conseguir! Gritando, todo mundo quieto, assim, olhando aquilo, e ele gritando com o cara, gritando muito. O cara pegou, ficou puto com aquele negócio e tal, falou, pô, ele não podia ter feito isso comigo, mas no dia da apresentação ele tava tocando tudo. Viu? Ele tava tocando. Viu? Conseguiu, ué! Conseguiu, cara! O maestro tem que ir lá e... Tem que motivar, nos motivar. Pô, mas desse jeito, cara. Ai, caraca. Mas, cara, olha só, eu vou falar uma coisa séria. A questão do músico se submeter a esse tipo de tratamento vai muito daquela coisa do músico do Fellini, sabe? Aquela coisa do gado. Porque, cara, ninguém pode chegar e gritar contigo assim, exigir dessa forma. No máximo, tu levanta e manda o cara se fuder também. E acabou, entendeu? E o cara se submeteu àquela condição ali pra poder continuar participando. Eu acho que o músico, ele se submete muito, e ele é muito, esses músicos de orquestra que eu tô dizendo, não digo os outros, mas ele é muito, sei lá, bitolado naquilo ali, tipo, não consegue ter reação quando essas coisas acontecem. E aí, mas aí cabe um estudo mais social, né, de como funciona uma orquestra. Continuando nessa coisa de coisas que aconteceram, né? Uhum. Tem um caso no violão clássico que é famoso, que é o do André Segovia. Você tem vários masterclass dele no YouTube. O André Segovia foi o cara que fez o violão clássico ter respeito no século XX, né? Depois que o Berlioz escreveu no Tratado de Orquestração que para compor para o violão, se você não soubesse tocar, era melhor nem tentar escrever, o violão ficou meio que no ostracismo na música erudita. Quem mudou isso? Teve outros caras, tal, mas o Segovia foi o grande nome, né? Cara, nos masterclass, os masterclass do Segovia é muito assim, tipo, o filme Whiplash parece coisa de iniciante. ele fala literalmente pro cara, eu não sei porque você é burro e não consegue tocar isso direito, repete esse acorde, já vai, repete. Solta o Caetano. Você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não, o Segovia falava assim mesmo. Oh, não, vai, repete isso daí. Não sei o quê. Ele falou, não, você não. Você é surdo, né? Você é surdo ou é manco? Então, vai, repete. E vai indo assim. Boa. Agora. Nossa, só que o velho era triste. Se fosse aluna, aí ele segurava na mão dela. Ele não sei o quê. Aí ele dava um masterclass gigantesco, né? Bom, não é à toa que o cara teve 4 esposas e aos 70 anos casou com uma aluna de 20, né? Tipo. Nossa, cara, que vagabundo. Era o Segovia, né, tipo. Agora fala que ele tá errado. Recentemente até o John Williams, que foi um aluno dele, outro nome importante do violão clássico, falou, putz, o Segovia era um urso dando aula. Ele falou, era bullying, bullying era fichinha, perto do que o Segovia perto da humilhação que o Segovia fazia. Tá certo que no caso do Segovia tinha uma questão. Se o aluno interpretasse a música diferente da maneira como ele tocava, né, automaticamente a solução. Por exemplo, se você usasse uma, porque tem notas no violão, você pode fazer em locais diferentes, né? Pro Segovia o critério é fácil. Se não toca exatamente com os dedos que eu prefiro que toque, com a dinâmica que eu prefiro que toque, etc, etc, a interpretação tá automaticamente errada. Errada pra ele, né? Não, mas é que pro Segovia nenhum outro violonista prestava, né? Fora ele, né? Ele tinha isso. Mas é engraçado ver os... Que não é muito incomum, e né? E no caso do Segovia, qual que era engraçado? O Segovia tinha 2,10 metros de altura. Então imagina, um cara gigante, com a mão gigantesca, porque você vê vídeos a mão do Segovia, você fala, meu, isso é uma pata, o violão parece pequeno. Tipo, imagina um cara gigante sentado na sua frente, ainda ele era meio gordão, assim, meio forte, né? Virando pra você, você é burro, por acaso? Por que você não consegue fazer isso? Pô, podia soltar até alguma música com a interpretação dele, né? O que tu sugere? As peças características do Torroba. Beleza, Thiago? Pode ser? Beleza não, Thiago. Dá o play aí você, eu não tenho aqui não. Beleza. Então, tem mais alguns casos, né? Teve uns que eu conversei, também não vou citar o nome do professor, vou chamar ele de Vila Lobos. que é. Eu só mantenho o segundo nome, né? O primeiro eu mudo. O Vila Lobos, ele não é o Vila Lobos, eu vou mudar. Eu vou botar Duda Lobo, né? Duda Lobo, ele jogava cadeiras em cima do pessoal da orquestra. Ele fazia exatamente o que o maestro do filme faz. Né? Esse você tava? Não, esse eu não tava. Esse foi um amigo meu que é percussionista, estudou no Vila Lobos também, e ele fazia parte dessa orquestra. Então ele via isso com certa frequência. E ficou traumatizado por causa disso? Não, eu acredito que não. Ele só contou esse caso, assim, que eu perguntei pra ele. Teve dois casos comigo, um foi com o Davi, eu posso citar o nome dele, acho que o primeiro nome, não tem problema. Ele era um professor da Unirio e uma vez eu fui fazer um trabalho de editoração de partitura pra ele, fui escrever uma partitura pra ele. E aí ele falou, isso aqui, esse aqui você transcreve e tal, essas coisas... E aqui a deixa é de 10 compassos. E caramba, eu não sabia o que era deixa na época. Aí eu perguntei pra ele assim, mas o que, que é deixa? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você é músico, porra? Você é músico, tá me perguntando isso? Na época não tinha Wikipedia, né? Aí tinha esse... Tinha que se perguntar às pessoas as coisas. Tinha que se perguntar às pessoas, exatamente. E por último, meu antigo professor de viola, né? Ele era um cara bem turrão, até porque ele tinha um negócio que ele estudou na Alemanha quando era mais jovem e tal. Aí ele ficou um cara... Até hoje eu falo uma frase dele que fala, eu não sou grosso, eu sou incisivo. Ele falava isso, né? E teve uma vez que eu cheguei na aula, foi 5 minutos de aula, ele olhou assim e falou, volta pra casa e estuda. Foi 5 minutos. Não, eu já tive isso já com percussão. Já. Muito bom isso, muito bom. Você aprende que na semana que vem você não vai cometer o mesmo erro. Mas eu vou te falar, eu aprendi muito com esse professor, cara. Ele nunca me elogiou. Teve um aluno dele que chegou pra mim e falou, se você quer elogios, procure outro professor. Esse professor nunca vai te elogiar. Se você quer ficar sendo mimado, o cara me falou isso. Quer ser mimado, não vai ser com ele. E aí eu tinha as aulas, aquela coisa toda, me esforçando. Teve um dia, cara, que eu fui ter aula na casa dele. E aí sempre que quando acabava a aula, eu saía e ele me deixava no corredor do elevador, fechava a porta e eu ficava lá esperando no elevador. Geralmente no escuro, porque a luz apagava, né? E sempre meio que em depressão, né? Porque ele tinha levado vários esporros. E aí nesse dia eu fiquei no corredor, a luz se apagou. E aí daqui a pouco, cara, a porta ela abriu uma fresta, igual filme de terror. E tava ele do outro lado, só com o olho assim, me olhando. Aí ele falou assim, ele murmurou, cara. Ele falou assim, ó, melhorou a afinação. E fecha a porta. Eu sei que eu saí daquele dia ali, ficou tudo colorido assim pra mim no dia, foi, sabe, elefantes voando de um lado pro outro na avenida, aquela coisa, pessoas dançando com guarda-chuvas e coisa, foi as coisas. Caraca. Não, foi um dia muito feliz assim pra mim, tipo, o cara falou que a minha afinação tinha melhorado. Porra, foi fenomenal. E aí, nesse caso, é o que eu entendo até o que o Thiago fala, de que é bom, né? Seria bom, né? O cara ser incisivo e em cima desse jeito, mas é porque deu certo comigo, né? Eu acredito, né? Bom, pelo menos você tá vivo, né? Isso que é importante. Eu tô vivo, tô bem, tô com a técnica. A técnica fixou bem, isso aí eu, muito graças a ele, né? Ele tinha aquele método alemão e tal, bem, bem enquadrado, metodologia, mas deu certo, né, na época. Então, o filme, ele vai passar por tudo isso aí, no final ele vai ter essa cena de que ele leva o cara pro palco e começa a tocar as músicas que o Lima citou aí, né? Começa a tocar músicas que não estavam no repertório, né? Tem essa coisa aí e literalmente ele ferra com ele, né? Ele ferra e só que aí tem uma reviravolta. Fala um pouquinho aí, o chileno. Olha, novamente, mais um momento pesado do filme, uhum. Né, onde literalmente Pra mim, quando lembro dessa cena, a única adjetivo que vem na minha cabeça é agressividade. Esse final, é, né? É. Porque, poxa, é, literalmente o sangue escorre ali, sabe? Uhum. Mas, assim, é o ápice do filme. Sim. Não tem, assim, é, não tem o que contestar. Uhum. E mostra que, se você se dedicar realmente, você chega lá, né? Mas eu acho que não precisava ser tão, assim, muito visceral, né? Como o moleque foi. Porra. Mas, é, o cara conseguiu, né? Uma coisa que eu achei interessante é quando ele sai do palco a primeira vez, porque ele não consegue tocar as músicas e tal, né? E aí ele vai andando, ele encontra com o pai dele abraça ele, é uma cena até bonita, né? Uhum. Mas eu lembro que lá na frente do filme, esse maestro, ele tenta se aproximar do baterista perguntando sobre a vida dele. Aí fala da mãe dele, que ele não conhecia e tal, né? E ele depois chega e fala, por que a tua mãe te abandonou, né? Começa a usar isso contra ele, né? Bem filha da puta o maestro. E ele fala alguma coisa do tipo, ah, você vai voltar pros braços do papai, né? Coisa do tipo, parece que ele fala um negócio assim no meio do filme, né? E nesse final eu lembrei disso, tipo, é como se ele estivesse realmente voltando pros braços do papai, mas ele, nesse momento que ele tá abraçado com o pai dele, parece que ele se toca, né? Tipo, eu vou voltar pros braços da minha família e ficar chorando, ou vou lá e mostro pra esse filho da puta que eu consigo, né? E aí é quando ele volta e faz a cena final, né? Eu lembrei quando o maestro lá tá perguntando sobre a família dele, é quase um Harry Potter aquilo. Ele é quase um Harry Potter. Porque ele pergunta, seus pais são músicos? Uhum. Não, ah, então é tipo, você é um trouxa, você não é um bruxo nato. Ah, sim. Olha só. Chega, não, ninguém dessa família é músico, né? Ah, que coisa. Isso às vezes acontece mesmo, né? Porque eu vi isso às vezes no estudo, né? As pessoas perguntarem, né? Que você é de família de músico e tal. A minha vida melhorou muito mais dentro da escola de música quando eu parei de usar meu apelido, que era Miçanga. Pra usar o nome de Malta, porque as pessoas, ah, você é filho do Carlos Malta? E pior que o nome do meu pai é Carlos Malta. Ela falava, porra, como é que tá seu pai? Tá bem. Então tá certo. Aquilo me ajudou profundamente. É, né? Profundamente. É por isso que tu tem tantos contatos no Facebook. Mas sabe que essa cena mostra a questão interessante, que no fundo, o pai, quando tava protegendo o cara demais, né? Tava atrapalhando a vida dele, no final das contas, né? Então, realmente, naquele momento, ele tinha que soltar. Você vê que o pai fica triste quando vê que ele tá assolando ali na frente, né? É interessante que ele jogou esse dado pro pai, de uma certa forma, era importante que o filho continuasse frágil. Não porque o cara é ruim, não. É. Porque é uma crítica da nossa época, da superproteção que caracteriza a nossa época mesmo, né? Perdão, Thiago, você não entendeu essa cena, que você não é pai, cara. Você vê seu filho no palco atrapalhando a apresentação dos outros, você fica, olha só, criei tão bem essa criança, olha ele igual um troll atrapalhando os outros de tocar musiquinha. Toca com o amiguinho, filho, toca com o amiguinho. Vocês não entenderam isso. Caraca. Essa semana teve apresentação lá na escola do meu filho. Em vez de ele dançar com as crianças, ficou lá pulando. É a mesma coisa, aí você fica com a cara de triste. Porque ele não tá lá brincando com os amiguinhos, tá tocando bateria sozinho. É, mas aí depois que o cara começa a tocar, ele fica com, não com a cara de feliz, mas ele fica impressionado, né? É tipo, também é. Caramba, como assim? Caramba, ele não vai parar de tocar essa merda, não. Ele caraca, vai parar de tocar. Tem que começar a música. E aí tem esse final que a cena final da virada, né? A virada que para tudo e ele, o maestro vai dar o corte, que achei muito boa, assim, do tipo, quando ele olha e faz aquele negócio com a cabeça do sim, né? Que é quando ele, tipo, agora eu construí um... Charlie Parker, né? Isso, Charlie Parker, que ele fala. Caraca, por isso que eu preferi o curta-metragem, mané. Por causa, olha, tu não gostou do final? Meu Deus, que final galhofa, que final boboca. Ah, final maneiro. Eu gostei do final. Bom, o Candango se dedicou aí, tipo, deu sangue literalmente aí, Candango mostrou que manja bem aí, vai ficar, não vai curtir? Pô, vou curtir pra caralho. Não, eu desafio qualquer um de vocês. Chegar numa orquestra e começar a tocar igual um retardado em vez de seguir a programação pra ver se o maestro vai ficar acenando e falar: olha só, esse é o Charlie Parker que eu tava procurando. Du, du, du. Vai vir dois caras te puxar pelo braço, te tirar. Tira esse louco daqui, esse barco. Porra, isso é muito alegórico, cara. Muito alegórico pra mim. Não, é alegórico. Isso é, mas... Pode ser visto também como uma crítica ao jeito de ensinar jazz, né? Porque boa parte da prática do jazz é improviso. E, teoricamente, você não vê ninguém estudando jazz improvisando em momento nenhum. Só no momento final do filme, né? É. Caraca. Você não vê, tipo... E nos Estados Unidos é assim que se ensina jazz mesmo, né? Há quem diga até que o jazz morreu por causa disso. Que o jeito de se ensinar jazz tirou a capacidade criativa das pessoas, né? Porque mas é engraçado, né? E aqui no Brasil, como é que tá esse ensino de jazz? Ah, a gente usa os mesmos métodos americanos de ensino e tal, né? Também tá nessa coisa... Tá transformando a coisa meio que música clássica, né? Tem um padrão, tem um método, tem... É claro que ali, por ser um arranjo mais complicado, tem que estar escrito. Não dá pra ficar... Uhum. Cada um improvisa o que quer, né? Mas é engraçado a gente pensar nisso. A gente só vê o improviso no final do filme, né? E pro cara improvisar, ele enfrentou o professor, né? Sim. Essa sacada ficou bem legal mesmo, Thiago. Thiago, você ensina jazz também? Eu também, Jasper. Então, eu até ensino o comecinho, assim, de como improvisa em jazz, mas como eu não sou, tipo, jazzista mesmo, não dá pra... Então você não taca prato em ninguém, não, né? No máximo um copo de plástico. É, palheta, né? Tá bom, vai, Daniel. Então vamos soltar o caravan aí, só pra gente passar pro bloco 3. Já é. O que é verdade e o que é ficção, né? Exageros do filme ou realidade? O que vocês acham? Ah, é um filme, então é uma alegoria. Eles hiperbolizam, na minha humilde opinião. Hiperbolizam? Peraí, fala de novo que ficou bonito. Sabe? Hiperbolizam. Aí. Uma realidade. Caralho. É uma realidade, mas ela é elevada à quinta potência. O Chileno ficou bolado. Fala, Tio. O que tu achou aí, ó? Olha, eu exagero. Tá, acho que talvez no final, né, eu concordo com aí com os homens bacharéis que realmente ficou um pouco fora o fim a cena, tipo, era óbvio que iam tirar o moleque lá, mas acho que deve ter muito negro que deve sofrer isso daí, né? Sim. Acho que não só músico, talvez essa galera bailarino do Bolshoi, por exemplo. Sim, sim. Né? Aí você pode até lembrar do filme Cisne Negro, né? Porra, aquele pessoal também doa a alma, né? Balé, professor de balé, professor, assim, puxa pra caramba. Onde eu dou aula, tenho, às vezes escuto as aulas e caramba, né? Fala, Hey, Black. E você, Thiago? Cara, é claro que ele vai exagerar, deixar algumas coisas evidentes, que é isso que um filme faz, né? Porque para um filme falar de uma situação específica, ele tem que às vezes exagerar um pouco, porque ele não está falando de uma pessoa específica, ele está falando de uma situação geral, né? Então ele tem que pegar coisas de cada. Sim. E nisso tem os exageros, tudo, mas tem uma certa realidade. Eu costumo dizer que tem duas formas de ensinar música. A gente tem um ensino que tem uma herança meio do ensino do militar, né, lá de Esparta e tal, né, que é aquela coisa assim, que o americano gosta muito disso, inclusive, que é a coisa do coach, né, tal, que é mais ou menos assim, eu tenho que provocar o cara para que ele fique tão irado que ele use a ira dele para se superar. E isso é uma técnica que é muito comum no ensino em música. Você fica desafiando o cara. Pô, isso tá reclama. Essa merda tá desafinada. Tem um amigo meu que, dando aula de coral, ele chama os alunos de panda quando desafina, né? Panda? Ele fala, seus pandas, afina essa merda de voz aí. Não sei. Também tô exagerando. Tá vendo? Dá pra fazer um bullying fofinho, tá vendo? Então vai indo, quer dizer, você enche as paciências do cara, o cara fica com tanta raiva que ele aprende a lidar. Em primeiro lugar, ele aprende a lidar com a raiva, aprende a lidar com a tensão e vai usar essa raiva pra virar. Eu vou fazer esse filho da puta engolir o que falou pra mim, né? Essa é uma técnica de ensino em música. Outra técnica que você pode usar é tentar mais acolher o aluno e tentar melhorar a autoestima dele de uma outra forma, né? E basicamente, se a gente for ver, são essas duas linhas, né? E é difícil você ficar também só em uma, né, dando aula. Nesse ponto, o filme, pelo lado mais agressivo, inclusive porque ele está criticando uma época em que criança não pode ser criticada, em que o professor, em todos os países isso tem acontecido hoje, o professor dá nota baixa, os pais vão reclamar com o professor, no lugar de conversar com o filho, né? Então a crítica também é nesse contexto de hoje, né? Sim. Sobre essas duas formas de ensinar, eu só tenho duas coisas a dizer. Ick, The Fênix e Ceia de Pegasus. Quem é mais forte? Mas o Ceia é o mais mimado. E tem essa Orikido ainda. É Fênix ou Fênix? E o Ick sempre ressuscita. E o Ick tem o Shun. E que sempre ressuscita, porque ele aprendeu, foi na porrada, na Ilha do Inferno, Ilha do Fogo. Ceia Marina, irmãzinha, Ceia, você tem que destruir essa pedra, unindo toda a sua força no cosmo. Mas que adianta? Ai. O cara tem que carregar nas costas o irmão Shun, que não consegue fazer nada sozinho. Porra. Olha, eu não falo nada, porque eu sempre achei esse desenho uma bosta. Agora a polêmica começou. Caraca, você caraca. Está com frio, tem que botar isso. Esquentar, pelo amor de esquentar Deus. Você com calor do meu corpo. Cavaleiro do Zodíaco é tudo. É um desenho que é só as fãs da Manchete curtem. Então, deixa pra lá. Isso, ô chileno, a gente vai começar uma briga agora, chileno? Nessa hora da manhã. Eu posso contar os casos pessoal dando aula? Só pra mostrar essa questão, né? Pode, claro, deve. Agora é contigo. É que, pessoalmente, dando aula, já tive muito aluno com depressão séria, né? Cara, só outro dia eu gravaram. Eu tava dando uma aula, eu tava falando sobre como dar aula, né? Porque era numa situação que eu achei importante sair do. Era um tema de história da música, mas como era meio curso profissionalizante, assim, né? Falei, pegar uma aula pra discutir isso, porque o cara faz curso profissionalizante, não tem nenhuma noção da realidade do mercado de trabalho, né? Que é um problema que a gente tem bastante em música, diga-se de passagem, né? Mas é, o cara quer fazer muito naquela ideia romântica, né? O Baluda gravou, mandou um áudio pra mim, falei, deixa eu ver. Falei, caramba, ainda bem que minha chefe não me ouviu dessa aula, mas. Porque assim, eu já tive muito aluno deprimido. Então, eu já tive caso de dar uma aula pra uma senhora. Que ela tava num dia quente, ela com blusa de manga comprida, né? Aí toda hora do lado ela fala, não, mas pela minha idade eu não tenho condição de aprender, né? Não sei o quê. E ficou nesse papo, falei, não, não é bem assim, tá? Ela falou, gostei do que você falou pelo seguinte, semana passada, eu fiquei viúva, aí semana passada eu tentei me suicidar umas 3 vezes. Aí o psicólogo mandou fazer aula de música pra ver se ajuda. Mas eu achava que não ia conseguir, então hoje eu não vou tentar me matar. Valeu. Acho que eu não vou. Obrigado, Thiago. Não vou me matar mais. Cara. Nenhum desses alunos aí. Cara. Esses alunos overloser, você taca o violão no chão e quebra, não, do aluno. Não. Overloser. É que a gente tem mais idade, né? Então, por exemplo, você vai ser muito agressivo com uma pessoa com mais idade, uma pessoa que tá tomando antidepressivo de verdade, né? Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Agora, eu já fiz um aluno tocar até sentir dor na mão. Isso eu já fiz. É mesmo? Isso eu já fiz, porque... É, esse é um dos casos que meus chefes não podem me escutar, né? Não, é que o caso era assim, era um moleque que ele não queria fazer aula de música de jeito nenhum. A mãe colocou ele à força, só que a mãe era muito maluca. Cara, digamos que a mãe dele dava medo mesmo, sério. A mulher gritava do nada, era... É tipo aquela esposa do professor do Pink Floyd, do The Wall, né? Mais ou menos isso, a mulher era louca, fazia ela... Aí ela colocou o moleque tinha tanto medo da mãe, que qual que era a tática dele? Eu vou encher o saco dos professores até que ninguém queira me dar aula, assim eu não tenho que falar pra minha mãe que eu não quero, pra você ver o nível de medo que ele tinha, né? A mãe falava, o moleque se encolhia, era um negócio esquisito pra caramba, né? Não que é o problema da mãe falar alto, impor assim, mas assim, sabe, era uma coisa que passava do normal. Bom, ele passou por todos os professores de violão da escola e ninguém aguentava, porque ele meio que quase quebrava o violão dele, ficava zoando na sala, né? Aí quando falaram, tenta dar aula pra ele, porque a diretora não queria falar com a mãe dele, né? Os outros professores falaram que não tem jeito, tenta aí, né? Falei, putz, né? Legal, sobrou pra mim então, né? Aí na primeira aula eu vi que o moleque é assim e falei, putz, como é que eu vou lidar com isso? Eu sei que o moleque quer sair, né? Cara, ele tem que ter mais medo de mim do que a mãe. A única forma é isso. Aí eu falo, eu vou ter que obrigar o moleque a ter que enfrentar a mãe, tipo. Aí o que que eu fiz? Chegou um exercício, chegou na aula, não tinha treinado nada. Eu falei, não, então faz o exercício, dedo 1 na casa 1, 2, 3, 4, um exercício bem básico de violão, né? Aí eu falei, repete, professor, minha mão tá doendo. Você estudou em casa? Não, então repete. Agora pode dar uma pausa, agora volta a tocar o hino do time de futebol que você gosta. Era o hino do Corinthians e tal, né? Falou, volta a tocar. Falou, não, errou, volta do começo. Sabe, eu fiquei enchendo as paciências do moleque. Quando ele viu, aí ele tentou me provocar, aí eu falei, olha, não vai adiantar você me provocar. Quando o máximo você vai quebrar o seu violão, você vai ter que falar com a sua mãe. Aí ele já ficava assim, né? Tipo, eu fiz isso uma aula inteira. Consequência, ele foi e falou pra mãe, eu não quero fazer aula de música. A mulher deu um escândalo com a diretora. Cara, mas assim, eu fiz bem pro moleque, porque imagina, um moleque de 14 anos, que só de ver a mãe passar, olhava com a cabeça pra baixo. Cara, isso não é normal, né? Ele precisava enfrentar a mãe. Então, a maneira de ajudar ele foi sendo pior que a mãe. Sim, né? Aí, psicólogo, analise essa situação aí. O Thiago é foda. Minha análise simples, se eu tivesse que fazer um relatório, tipo, o Thiago é foda. Eu parei pra pensar, não tinha como. Agora, eu já tenho aluno, por exemplo, que a autoestima é tão derrubada que treme pra tocar na minha frente. Isso que, desses casos, eu sou bonzinho, né? Thiago, você falou uma coisa bem interessante. A autoestima do aluno já vem derrubada, não é? Exatamente. A culpa não é sua. Então, quando tem esses casos isolados de um... Eu sei que é triste, mas um baixista suicidar ou do cara não aguentar mais, você não pode botar a culpa no maestro brabo, não. As pessoas já trazem seus problemas de casa. Não sei, às vezes o maestro ele pode desencadear sei lá, alguma coisa. Eu acho que a pessoa já é mais sensível, com todo o respeito da palavra, a pessoa já é mais sensível e não vai aguentar a pressão. É melhor procurar algo mais simples. Ah, sim. Vamos tocar viola. Viola, assim, só tocando semi-prévio, só bolachão. Brincadeira, não, mas sério, tu procurar alguma coisa mais simples, que não vai te levar no ao limite do seu... de quanto você aguenta. Eu acho que tem que sacar o que a pessoa quer, né? Tipo, tem gente que chega assim, eu quero tocar no fim de semana só pros meus amigos. Ah, vou dar um ensino nesse nível, então. Não dá pra cobrar agora. Ah, eu quero tocar, quero me apresentar. Então você tem que aprender a lidar com pressão. Claro, tem várias formas de pressionar. Teve um aluno que eu já usei outra técnica, que já foi o seguinte. Durante o semestre, nossa, moleque preguiçoso e tal, né? Falou, estudou? Não, né? Falou, tá, faz o exercício agora, então, né? vou tomar água. Uhum. É, tá, ficava olhando. Aí chegou na prova e falou, a gente vai fazer prova em 2 semanas, né? Aí o moleque estudou pra caramba, né? Tocou tudo certinho na prova. Aí eu chamei ele pra perguntar, falei, olha, como você tocou certinho na prova, vou te dar a média pra você passar. Aí ele falou, pô, professor, mas uhum. eu toquei tudo certinho, não errei nada, não sei o quê. Eu falei, mas você não estudou nada o semestre inteiro. Ele falou, o que você tocou... Uhum. Ele falou, se você estudasse... Falei pra ele, se você estudasse essas 2 semanas, como você estudou essas 2 semanas ao longo do semestre, inclusive porque quem paga é sua mãe, não é você que tá trabalhando pra colocar dinheiro aqui dentro, pra me pagar pra isso, quanto que você ia ter andado? Você acha que você merece uma nota maior que isso? Tipo, eu não fiz bullying com ele, mas assim... Eu usei um... O moleque saiu acabado, ele falou pra mãe, não, eu tirei 7, a mãe, nossa, mas por quê? Você errou na prova? Ele falou, aí ele, não, eu merecia mesmo, vou ter que estudar mais. Aí começou a estudar. E melhorou? Mas depois melhorou. Depois? Que parece. Assim, tipo, eu não enchi as paciências dele no meio, eu deixei pro final, pro caso dele funcionaria melhor. Se eu enchesse muito no meio, ele é muito mimado pra entender, tipo, ele não ia entender só daqui a 20 anos, então eu tinha que esperar... Eu tinha que criar empatia com ele pra depois dar uma... Tipo, ele tinha que se sentir decepcionado por não ter estudado. Pra depois dar um reforço negativo. É. Boa, sim, muito sim, bom. Sim. Então, acho que dessas coisas... E é esse problema, né? Em música a gente tem que... Mas cada caso é um caso, né? É um caso que a pessoa foi mandada por psicólogo, você tem que tomar um pouco mais cuidado. Quer dizer, a pessoa já tem problemas, né? Se você sabe disso, você não vai, né... E culpar o professor na hora por causa dos problemas psicológicos que a pessoa tem. Nossa. É muito cruel. É aquela coisa que você está colocando o professor agora na berlinda, que tudo é culpa do professor, pelo amor de Deus. Complicado. Então, acho que assim, cada situação é uma situação. Mas será que não existe um professor adequado para determinada situação? Porque, por exemplo, uma vez me chamaram para dar aula para um cara que era reabilitado de uso de droga. O cara era muito pancadão, ele usou muita droga, muita mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e chamei um outro cara. Falei, não vou pegar esse aluno porque eu não tenho nenhum preparo para lidar com ele. Eu posso até piorar a situação dele, né? Ele tava naquele processo de fazer tratamento para não usar mais, né? Por isso que ele tava... Daniel, você não conseguiu dar aula para minha amiguinha que era tão sã, Daniel? Ficou com problema com ela? Eu dei aula para ela, cara, de boa. Né? Só que ela passou por mim, não sei por quê. De tão fã que ela era, né? Conta o caso agora, deixa eu ouvir. Eu não vou contar, eu não posso contar, não. Eu não posso contar porque mamãe escuta o cast e vai falar pra ela. Vai falar pra ela. É melhor cortar, então, né? Eu corto. Não, mas essa parte pode ficar porque fica subentendido só. Subentendido. Eu não sabia que ela era meio pancada da ideia. Mas acho que tem mesmo isso. Acho que tem casos que você tem que colocar a pessoa certa pra aquela situação, né? Ver o perfil, o que que vai funcionar mesmo. Porque dar aula é um pouco isso também, né? Principalmente instrumento. Você tem que analisar o perfil da pessoa e ver o que que funciona com ela. Tem gente que tem um ego muito forte, então você tem que quebrar o ego dela, né? Quem tem um ego muito fraco, você tem que fortalecer ele. Então você tem que saber... tem que saber ver o que que o aluno precisa, né? Então, mas aquele maestro fazia isso, com aquele gordinho, ele foi tocar na questão do doce. Mas a questão do doce não ia funcionar com o baterista. O ego dele tava todo em torno da bateria, então ele teve que destacar um prato. Ele tinha pedagogia perfeita. Pra cada caso, ele tinha um método totalmente diferente. Expulsar o gordinho 2 vezes da orquestra vai sacanagem, né? Mas pra ver como o gordinho ele atua bem como sendo expulso de uma sala, cara. Pois é, vai ser contratado pra... A carreira dele, ele tem 2 filmes da carreira, um curto e um filme, ambos com o mesmo papel sendo expulso. Do mesmo jeito, né? Sim, essa parte é interessante porque você pensa, quando você vai fazer teste pra tocar em algum lugar, não é diferente disso. Você errou, tá fora, né? Tem que se acostumar com isso pra trabalhar com música, né? É uma situação complicada. Sim. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu achei muito legal no filme, pra gente pensar, que a gente também tem que lembrar, quando a gente fala em aula de música, que existe uma pressão pra cima do professor também na instituição, né? Quando o cara foi primeiro pro concurso, o que que ele falou? Verdade. Vocês não vão foder a minha reputação, né? Ele usa o termo bem assim mesmo, né? Vocês não vão acabar com a minha... Por quê? Se você coloca um aluno seu pra tocar, quem tá sendo analisado pela instituição é você, porque se o aluno se o aluno resolveu ir na esquina, tomar umas cachaças, ficou tonto e vai tocar errado, a culpa é você que não ensinou direito, né? Se for criança, os pais vão achar isso e às vezes a instituição vai colocar a culpa nas suas costas também. É, isso eu até já falei com um aluno que chegava em aula e falava, ah, eu quero tocar a música tal. Eu falei, não, você vai fazer a técnica porque é meu nome que você tá carregando na sua técnica. Se você não tocar nada, se você tocar tudo torto, sem técnica nenhuma, depois lá na frente vão te perguntar com quem você teve aula. Aí vai falar que teve aula comigo, eu não te ensinei nada. Né? Eu já usei esse discurso pra aluno que queria impor a aula, sabe? O que, que ele queria aprender, assim, né? Não, é complicado isso, né? É bem complicado, mas assim, até que ponto vamos transferir isso pro maestro, até pra gente entrar na parte final isso agora. Isso é muito piagetiano, o aluno não tem que querer nada. O mestre que tem que saber o que o aluno tá precisando. Também, mas acho que às vezes você fazer alguma coisa que o aluno, sei lá, goste. Assim, se o aluno, sei lá, quiser, o aluno é mais roqueiro, tu não vai vir com valsa pra ele, né? Tu vai com um repertório um pouquinho diferente, mas existe um começo e meio um fim pra aprender qualquer coisa. Sim. Mas assim, até que ponto o maestro transferir essa ideia? A gente tá falando mais de professor, né? Nessa metodologia, mas até que ponto esse maestro, qual é a função ali do maestro na orquestra e qual o direito que ele tem de chegar e gritar com o músico, né? Direito total. Direito total. Direito total. Se não aguenta a brincadeira, não sabe brincar, não desce pro play. Solta latino. Cruza os braços lá em cima, que a sorte está lançada. Quem não sabe brincar, não desce pro play e volta pra casa. Cruza os braços lá em cima, que a sorte está lançada. Quem não sabe brincar, não desce pro play e volta pra casa. Se liga aí, ó. Eu acho que tá certo mesmo, viu? É. Pois, imagine só, por exemplo, você pode falar de algumas obras clássicas ou, de repente, vamos falar um pouquinho mais o mundo pop, assim, alguma trilha sonora que você escuta. Um John Williams da vida, o Michael Kamen, um Alan Silvestre, né? Imagina se o cara não tem um pulso firme em comandar toda aquela galera. Em jogo, tá não só a gravação do CD em si, como o nome dele, né? Sim. Eu sou meio dividido. O Thiago fala que historiador não se decide nunca, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Mas assim, em parte, eu concordo com a questão do professor, com o que foi dito e tal, mas o maestro, eu acho que ele não deveria ter tanta essa coisa. Eu acho que é mais uma coisa do músico submeter, até porque ele se submete mesmo e o maestro, ele dá uma abusada ali. Mas assim, claro, você tá lidando com músicos, né? E músicos, às vezes, eles abusam do maestro. É, esse que é o problema também, né? É uma tensão ali. É um monte de... Isso. Você tem que manter uma visão única da música pra aquilo soar conjuntamente, só que você tem muito nego ali, cada um... Tem um jogo de poder, né? Entre maestro e músico, músico então, e maestro. Então, mas, Daniel, como a gente já tocou em algumas orquestras juntos... Eu não sei se você se lembra quando o professor... Eu me lembro muito bem o Palhares, levando o aluno deles pra treinar com a gente. Sim. É igual o leão levando o filhote pra caçar a gazela já meio abatida. É. E, na verdade, a gente que conduzia o maestro, não o maestro conduzia a gente, e o Palhares ia lá e chamava a atenção do maestro. Uhum. Porque o maestro tem que ter pulso forte, senão é a gente que leva ele, o Zé Mané lá. É, sim. Nessa questão de fazer funcionar, pelo bem da orquestra, de funcionar, sim, mas o que eu critico é a relação de poder, o cara impor medo, poder e vencer por isso, sabe? Não por um respeito de mostrar, eu tô aqui pra fazer isso aqui funcionar e vocês têm que colaborar comigo e a gente vai trabalhar pra fazer música. Mas no caso ele utiliza a ideia pra tipo, eu sou fodão e vocês são ralé e calem a boca e me obedeçam. Essa palavrinha do colaborativo tá na modinha, tem que ter hierarquia, tem que ter espala, tem que ter o maestro e pronto. Viva tem que ter a ditadura militar. Não é bem assim. Mas tem que ter uma hierarquia. Eu falei hierarquia. teve um bote de palavras de minha boca. O Caravan era meio ativista do nazismo, né, o Lima? Ele era funcionário mesmo. Era funcionário, né, cara? Tem uma frase que ele fala com os músicos assim: se eu pudesse, eu amarraria todos vocês e queimaria. Caralho! É nesse nível, cara. Nesse nível. Bizarro, cara. Depois tu vê a história dele. Nossa, é muito bizarro. E é engraçado que eu tenho dois livros aqui que eu até indico, né, pros ouvintes, né? Que é o Maestro, né? Que fala sobre essa coisa ruim do Maestro, né? E eu tenho um que é Conversando com o Caravan, que é um livro todo puxando o saco dele, que é uma entrevista com ele e tal. E aí tu vê os contrapontos, é muito... E eu indico o filme Ensaio de Orquestra pra vocês entenderem o que acontece quando o Maestro é abatido. E esses músicos... Não, Maestro. Se perdem. Esses músicos comunistas, né? Tem um caso interessante, tem um amigo meu, ele é regente, né, tal. E, nossa, realmente ele pega no pé do pessoal, né? Mas, por outro lado, ele pegou um coro amador de igreja católica, assim, e conseguiu gravar repertório, gravou um CD, né, com palestrina, música sacra... Não tem nenhum cantor profissional no coro, né? Porque nesse caso, puxar o pessoal funcionou muito bem. Apesar do padre ter quase ficado maluco com o pessoal querendo matar ele dentro da igreja, né? Não vou nem falar nome que ele não vai gostar de que eu vou... Faz que nem eu, só mantém o segundo nome e altera o primeiro. Aí você vê o resultado que ele conseguiu, funcionou bem pra caramba. Então isso é difícil. É claro que tem gente que... fazer o cara chegar no nível de estresse, de ter que tomar calmante antes do ensaio, aí eu acho que já passou um pouquinho do nível, né? É, mas a gente volta àquele negócio, né? Culpa do maestro, né? Será que é culpa do maestro? O cara não aguentar a pressão, né? Aí a gente volta àquele outro... Não, tem você falou agora até melhor. Quem nunca tomou calmante que atire o primeiro prato. Não, tinha um caso aqui, caramba, eu lembrei e esqueci, cara. Foda-se. Caralho. Agora... Ah, que bom. Eu adoro quando as pessoas botam isso no cast. Não, mas sucesso. Agora já era. Sucesso. E aí, Chileno, algum caso aí pra gente fechar nesse terceiro bloco? Infelizmente, não tem nenhum caso. De aula, nada? De professor? Não. Apesar de eu ser professor de línguas, eu dou aula de alemão e inglês. Aí você grita em alemão pra eles, né? É, às vezes eu tento, mas a molecada é muito de boa, então não tem muito problema. Não. É, né? Essa lenda que tudo no alemão já é gritado, né? Então não dá pra diferenciar, ou dá pra diferenciar quando você tá gritando ou quando você tá falando normal. Não, é tudo igual. Você tá elogiando, parece que tá xingando, né? Exatamente. Cara, faz um elogio aí em alemão, só pra gente ter uma ideia. Ich freue mich mit euch zu sprechen. É você, cara. Você e tua geração. E o que você falou pra gente? Eu fico feliz em conversar com vocês. Eu acho que daí isso dá. Algum ouvinte confirma aí, né? Agora eu lembrei do caso. Foi um caso que eu... Só pra representar bem essa coisa do atrito entre músico e maestro, e aí a gente fica meio que dividido se o maestro tem que ser enérgico mesmo, porque o músico vai pisar nele, ou vice-versa, né? Foi quando eu assisti a OSPA, né? A Orquestra do Rio Grande do Sul, quando eu fui lá uma vez, e era o Karabichevs. E era um concerto didático, ele tava lá na frente explicando sobre a orquestra, falando como é que seria... Tranquilão ele, né? Ele é tranquilão. E aí, o que aconteceu? Ele tava explicando aquelas coisas todas, e aí o Spala, né, que é o primeiro violino, foi pro lado dele com a partitura na mão e catucou ele, perguntando o negócio da partitura. Aí o Cabrinho Chess parou, olhou pra plateia assim, meio sem acreditar que ele tinha feito aquilo, né? Aí ele olhou assim, aí parou, falou, ó, não, é isso mesmo. Aí olhou assim, meio E continuou explicando. E beleza, e o músico lá, assim, sentou como se nada tivesse acontecido. Daí começou a tocar a música, o Maestro Regendo. Pra quem conhece a orquestra sabe que o Maestro Regendo, e que não é pra músico ficar batendo o pé, né? Isso seria um erro básico. Esse cara, ele começou a bater o pé, mas tipo assim, levantando o pé a um palmo de altura e batendo com força no chão, fazendo barulho. Tipo, como se ele estivesse marcando o tempo pra todo mundo. Talvez, na interpretação minha, indicando que o maestro ali não era nada, né? Isso foi uma coisa bem... que ficou marcada, sabe? Estranho. Parecia ser uma briga ali entre o Spalla e o maestro, né? Bem, bem visível. E o Karabichevich é um cara bem tranquilo, cara. É, ele aparentemente é, não sei, nos bastidores, né? Ele é maçom, sabia? Ó. Não sei não, cara. Mas eu sei. Eu sei nessa parada. Maçons atravessam paredes. Tu sabe que eu sei dessas paradas. Ah, até porra. O cara fica sonhando que é maçom. Não sou maçom, cara. Ele era amigo do meu avô, ele. É, tu tá sonhando com essa herança até hoje. Não tô. Não tem herança não, cara. É que tu fica vendo esses sets de Illuminati, é uma coisa demais, cara. Os evangélicos falam que eles atravessam paredes e então. É. Meu avô morreu antes de me ensinar essa técnica. A técnica de atravessar parede. Pô, pra soltar banco. É por isso que eles ficam tão ricos, né? É. O tema pra discussão posterior é o direito ou não do maestro ficar pegando as instrumentistas e cantoras, né, da orquestra e do coro. Esse é polêmico. O Thiago vai falar que tá certo. Tá certo, ué. Tá certo. Ué, o Padre Ruivo não fazia algo parecido, o Vivaldi? Ah, o Vivaldi, é? Sim. Então, o Vivaldi não escrevia lá solo pras aluninhas preferidas dele? Ah, duvido, cara. Conhecido como Padre Ruivo, cara, não fazia nada ali. Não, mas elas eram... elas moravam no manicômio que ele dava aula, né? Tem outro... Pois é. É porque era assim, elas não tinham... elas não eram batizadas, né? Então elas... O manicômio na época é o lugar que você deixava pessoas que estavam excluídas. Como elas eram filhas de prostitutas, que eram abandonadas, eles colocavam nesse local porque... na época elas não podiam ser batizadas e não podiam casar. Então o dinheiro para manter vinha da execução. E ele que compunha lá. E ele não queria ter sido padre, né? Então era um negócio assim. Ele virou padre por obrigação da família. Elas estavam lá. Então ele executava lá dentro do manicômio. Elas estavam lá porque eram excluídas da sociedade. Então, regra. É, então elas estavam. Então eles não estavam nem afim de saber de convenção, regra social, né? Isso é Vivaldi? Vivaldi, é. Sabia que Vivaldi era padre, não, gente. É, ele é conhecido como Padre Ruivo. Como dava muita grana, as apresentações. Porque ele fazia elas estudar pra caramba, né? Inclusive, normalmente eles ensaiavam só 2 dias as peças deles antes de estrear. É, como dava muita grana, o pessoal da igreja deixou ele parar de rezar missa, né? Inventaram uma desculpa que ele tinha, que ele era gago, qualquer coisa assim. Mas falam que, na verdade, ele tinha umas ideias musicais, parava a missa, peraí, pegava a partitura, anotava, né? E tava lá, né? Claro, só ele de homem, as internas lá... elas excluídas sociais, ele também virou padre por ameaça da família, então, né? E vou te falar, cara, as músicas dele não são muito fáceis de tocar, não. Não é impossível, mas é uma coisa assim, hardcore, sabe? Velocidade, muitas notas em ostinato, né? Mas de vez em quando você tem uma sequência de por exemplo, de dóis, né? Dó, dó, dó, dó, dó, dó, dó, dó. E aí você vai lá pro ré da segunda, oitava, ré, mi, fá, ré, mi, fá, ré, mi, fá. Dó, dó, dó, dó, dó. Você faz um negócio assim, cara. Bizarro, né? Do you think you're out of tune? Yes. Then why the fuck didn't you say so? I've carried your fat ass for too long, Mets. I'm not going to have you cost us a competition because your mind's on a fucking Happy Meal instead of on pitch. Jackson, congratulations, you're 4th chair. Mets, why are you still sitting there? Get the fuck out! Beleza, bem, vamos fechar então. Enquanto concluímos o nosso cast, assim, um dos nossos participantes desistiu. Quem mandou começar com os dois tapas, né? É isso aí. Pois é, o chileno, ele teve que voltar pra casa antes da hora. Comecei com dois tapas nele, ele teve que sair antes. Então, então ele já deu seu adeus aí espiritual. Obrigado, chileno, por ter participado. O chileno desistiu igual os outros músicos. Você pegou muito no pé dele. Bem, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Deixe os comentários, como eu tinha falado no início, não é um podcast sobre o Whiplash, é sobre os maestros e a gente contando nossa experiência, mais um bate-papo, né? Então deixe seus comentários aí, experiências, o que vocês viveram com maestros ou não. Se vocês... Pô, não, peraí, não acabou o cast ainda não. Fala. Ah, posso falar? Pode. Eu já interrompi, né? Agora eu posso falar, né? Pô, é, né? Pô, já me interrompeu, então... Quem tiver internet boa, Daniel, você, de preferência, abre aí lê o comentário. A gente ia ler o comentário lá do Arrigo, que a gente falou que ia ler. Ah, comentário do Arrigo. É, lá do cara que a gente conheceu, que sabe tudo e ninguém sabe nada dele. É, e contando que ele não ouviu o cast, mas tudo bem. Ah, então... Não, o cara lá que é amigo do Arrigo Barnabé, cara. Não, ele tocou na Patife Band. E tu ia comentar o comentário dele lá, cara. É, eu ia gravar alguma coisa com ele, mas não gravei, cara. Não, tu ia ler o comentário dele, Zé. Ah, então beleza. Então, como é que vai fazer isso? Vai editar isso depois? Vai... Claro que edita. Ou deixa na bagunça, dependendo da cor. E agora, leituras de comentários da Eu Terra Despedaçada pela primeira vez. É, não, a gente já fez isso, mas a gente fazia no início. Agora a gente fez no final, porque a pessoa pode desligar se achar que tá chato. A gente fez lá o podcast do Arrigo Barnabé, na qual estávamos nós três presentes. E, infelizmente, o Arrigo não deu moral pra gente, né? Acho que nem ouviu, mas a gente teve uma aparição de uma pessoa aí que eu já conheço, que é uma caixinha de surpresa, cara, né? O Ricardo Simões. Ricardo Simões, pra quem não lembra, eu já tinha feito um Justa Aumentada, que é uma entrevista com ele, e já publiquei um texto dele lá na UTERP, lá sobre Vila Lobos, que ele escreveu. Mas ele deixou um comentário. Me deixou um comentário aqui falando sobre os tubarões voadores e tal, essa coisa toda, e falou da Patife Band quando ele tocou com o Paulo Barnabé, né, Thiago? Sim. Então, ele fala aqui, ó, que ele fala um pouco do Paulo Barnabé, da Patife Band, e eu estive conversando com ele, ele me contou que ele fez um violão de fundo que quase não dá pra ouvir, que ele ficou ali, que foi mó loucura no dia que eles gravaram aquele negócio todo, ele contou a experiência lá, eu queria ter gravado até pra dar o play, mas ele falou que tocou com os caras, gravou esse álbum com eles e tal, ele não era um músico fixo, mas ele fez parte nesse período para fazer essa gravação, né? E aí ele deixou um comentário lá, deixou um comentário bem grande falando ali sobre os músicos, né, e tal. É, que quiser dar uma olhadinha lá. É isso. Então, ele deixou até o trecho lá, vamos botar o link aqui de novo, que ele fala: abaixo eu envio o áudio de 3x4, música que gravei com a Patife Band, fazendo o solo de violão no meio do caos. Logo depois do violão tem o solo de trombone do Bocato. E aí ele deixou o link aí. Quer que dê o play aqui? Dá o play logo pra... Ah, então vou dar o play então, o pessoal ouvir. Então beleza, então vai ser isso aí, obrigado aí por terem ouvido, obrigado chileno, você vai ouvir isso depois, muito obrigado pela participação, tá, cara? Thiago, tem algum jabá pra você fazer? Isso, aí foi embora também, hein? Tava no mudo, né, cara, pode falar. Vez ou outra, eu ainda participo lá do Nerdópolis, né, nerdópolis.com.br, quando eu não tô tendo meus momentos em Whiplash no mestrado, né, então tô pra lá. Tem meu blog, que ultimamente eu coloco umas poesias tristes lá, é tianix.wordpress.com. Pois é, você escreveu um agora pra sua namorada. É, mas é morte, uma fiel amiga, né, sempre vem visitar quando... Pois é, e você, Malta, algum jabá, álbum? Eu vou dar jabá primeiro pro chileno, o chileno tá lá no Panzercast, e vocês podem ver o podcast deles, bem divertido, sobre filmes e música pesada. E fala de RPG também. fala de RPG também. Também. E também. E eu vou falar também que ele tem uma banda, eu não vou lembrar o nome, porque ele também não falou o nome da banda, é, mas se tiver um link, vai estar na... É a Hip Hunter, eu acho que é isso. A Hip Hunter é do Felipe Parra, mas eu acho que o chileno faz parte da banda, agora deu branco. Ó, vai estar na banda do chileno, qual que seja o nome, aí nos comentários também. E eu tô organizando mais uma vez aquela coletânea que eu faço todos os anos. Esse ano é o Belchior, quem quiser participar, partiu o Bar do Anísio esse ano. Pode botar no Google e achar. Isso. É Felipe Parra, Fubá, guitarra, bater Fernando Gaino, não. O chileno não é dessa banda, não. Desculpa. Daniel, você tem algum jabá pra fazer? Não, só teria da própria UTERP, né? E o ExumaCast lá, que tá, vai sair um novo episódio aí em breve, a gente já gravou e vai tá indo pro processo de edição, então é surpresa, só isso. Bom, então sigam a gente nas nossas redes sociais, entre no grupo no Google Plus, seu Derby Despedaçada, siga na Twitter, curta a nossa fanpage e coloque assuntos afins, senão você não vai receber porque o Zuckerberg é um filho da puta e... assine o nosso newsletter. Se você estiver seguindo a gente pelo iTunes, dê várias estrelinhas. E isso. Para obrigado. De desligar aí, porra. Vamos desligar. E taca prato nos outros. Tchau. Falou, tchau.